Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá Brasil, olá você que está no exterior, tudo na Santa Paz, está começando o Gospel Hits, mais que abençoado. Eu sou o Xandelli na sua companhia, transmitindo através dos nossos parceiros, emissoras de rádio, web rádio, um programa mais que especial. Hoje vamos fazer algo diferente para que 2013 seja um ano de muitas vitórias. É tempo de recomeçar, né? Olhar para os nossos erros nesse ano que passou e mudar totalmente para que em 2013 não possamos cometer os mesmos erros. E Deus com certeza vai estender as suas mãos para que em 2013 seja realmente o ano da vitória. Eu peço aqui licença aos nossos ouvintes que enviaram suas participações, pois hoje queremos aproveitar os nossos 60 minutos para algo que será edificante para todos nós. Portanto, as participações ficam para as próximas edições. Amém? Eu começo o Gospel Hits dizendo que em 2013 devemos honrar a Deus e o Pai com certeza vai nos honrar também. Ele vai nos ajudar a conseguir o que o nosso coração deseja. Muito mais do que isso, aquilo que desejamos para nós, Deus nos surpreende oferecendo em dobro. Para isso, nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, os nossos pensamentos devem estar ligados na alegria do Senhor e não nas coisas materiais. Como diz a palavra, buscai o reino dos céus e sua justiça e o resto lhe será acrescentado. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito de buscar o reino dos céus primeiramente. Vamos ouvir a primeira do Gospel Hits. Fernandinho, a alegria do Senhor. Vento sopra forte, as águas não podem me afogar. Vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Não podem me afogar. O vento sopra forte e em suas mãos a segurar. Não me ligo pelo que vejo, mas eu sigo

vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Que no ano novo você possa ser um novo vencedor. É a mensagem que o louvor da Damares nos passa hoje aqui no programa. Não existe vencedor quando Deus não está no comando. E ser vencedor não é acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Não é verdade, meu amado e minha amada? Jesus nos ensinou a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é ser um grande vencedor. Deseje isso em 2013 para você, para sua família. Obrigado pela sua audiência. Temos ouvintes espalhados por todo o Brasil, também no exterior. Quero desejar desde já um feliz ano novo, né? Um 2013 com muita comunhão com o eterno Pai Celestial, aquele que tudo pode, inclusive pode mudar o rumo da sua vida, pode criar uma nova história para você, para sua família. Está cansado de sofrer? O seu ano de 2012 não foi lá aquelas coisas? Recomece diferente, com compromisso com Deus, observando a palavra de Deus, e pode ter certeza, vai ser diferente, eu garanto isso, eu posso garantir, porque eu tive uma vida derrotada, e quando eu me cansei e olhei para os céus e disse: Deus, estou cansado, quero uma vida nova, quero uma nova história, eu me entrego a Ti, eu comecei a observar as Santas Escrituras, comecei a orar todos os dias da minha vida, me dedicar a Deus, né? E de lá para cá eu só tive vitória. Se eu contar aqui, com certeza vamos precisar de umas 3, 4 horas de gospel hits, mas foi algo sobrenatural. Experimente esse Deus, meu amado e minha amada, e tudo mudará para você também. Amém? Feliz 2013, feliz ano novo! O gospel hits hoje tá especial e no final do programa tem uma linda mensagem de Deus para todos nós. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti. Um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti. Todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. Às quartas-feiras, pelas 13 horas, o Canal 2 da Antena Web apresenta-lhe Ritmo Latino. Um espaço com locução inglesa e com a apresentação de Neil Ullman, que comporta 60 minutos de música latina, do mais profundo do Caribe e da América Latina. Ritmo Latino, às quartas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Abrindo mais um bloco aqui no Gospel Hits, edição especial. Durante 5 anos com este ministério no ar, muitas emissoras de rádio e web rádio estiveram conosco, transmitindo aí a mensagem de Deus em forma de música. Nossa equipe eu, Xandelle, e também o Osmar aqui, temos que só agradecer a esses parceiros que creio profundamente ser instrumentos de Deus. Deus nos enviou. Saiba que se você ouvinte e estiver ouvindo Gospel Hits aí na sua cidade, é porque Deus escolheu esta rádio para que a mensagem do Pai chegasse até ti. Olha só que loucura que o Pai é capaz de fazer só para chegar perto de ti. É, você mesmo aí, ouvinte. Deus te ama e quer muito estar ao seu lado nesse novo ano, em 2013. E aos parceiros, eu creio também que o Eterno Rei que está nos céus os retribuirá de uma forma sobrenatural. E aos que sofrem e já perderam suas forças, o Senhor Jeová diz: seja forte, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Essa passagem é linda, está lá em Josué capítulo 1, verso 9. Vamos ouvir agora Davi Sasser, para viver a restituição. Me escolheu, colocou em minhas mãos forças para reconstruir, para erguer os muros que caíram, edificar a casa que agrada ao teu coração. Eu vou, não importa o tempo que durar, tenho promessas e vou continuar, pois este é o caminho para um novo tempo. Eu não desistirei, em meio às cinzas vou me restaurar as portas, edificar e viver a glória da segunda casa, que será maior. Edificar e viver a glória

conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. É do meu pai. É com vocês agora. Joga a mão pro céu e canta aí, eu quero ouvir. Eu sinto falta, abraça, abraça, abraça. Sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Quem tá com saudade diz, diz. De caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai, canta aí, eu vou voltar pra casa do pai, com força, diz. Eu vou voltar pra casa do pai. Feliz Ano Novo com Gospel Hit, 5 anos no ar, transmitindo a mensagem de Deus em forma de musicalidade, né? A música que entra pelos nossos ouvidos, invade o nosso coração e depois os nossos pensamentos. Glória a Deus! Ouvimos o Thales Roberto, Casa do Pai, Alex e Alex, Vem Me Ajudar e Trazendo a Arca Entre a Fé e a Razão. Em 2013, com certeza, estaremos juntos novamente para a honra e glória de Deus. Vamos vencer todas as batalhas colocando o Pai à nossa frente. Gospel Hits. Para louvar no volume máximo. Gospel Hits. O seu ritmo gospel em grande estilo. É o Gospel Hits do Brasil com os principais louvores. Feliz 2013 para você, ouvinte do nosso programa há tantos anos, né? 5 anos de ministério levando a palavra de Deus para os corações aí do outro lado. Olha, muito obrigado mesmo. Continue conosco neste novo ano. Agora quero convidar você a aumentar o volume aí, chamar alguém que está perto aí para ouvir esse louvor do Nani Azevedo, que se chama Não Temas. É uma verdadeira mensagem de Deus para nós. Eu tenho certeza que ouvir esse louvor, Deus vai te tocar. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça.

Gospel Hits. Só as melhores. Exclusividade na sua rádio. lindo louvor da Comunidade Internacional da Zona Sul, a casa. E antes o André Valadão, Pela Fé. Foram as últimas aqui do nosso programa especial que dá as boas-vindas a 2013, focando primeiramente o compromisso com Deus, respeitando a vontade de Deus que está nas Sagradas Escrituras. Este é o caminho para um ano diferente, cheio de vitórias. Antes da mensagem bíblica, eu quero agradecer aqui aos nossos parceiros, né? As emissoras de rádio, web rádio, que fazem parte da nossa rede. Olha, gente, muito obrigado, amigos, por aceitarem o Gospel Hits e transmitir aí a seus ouvintes que tanto precisam, às vezes, ouvir uma mensagem de amor, de paz, de esperança, né? De transformação, principalmente. Saiba que Deus os trouxe até nós e juntos estaremos em mais um ano que está nascendo. Deus abençoe a cada um. Vamos com a mensagem bíblica agora. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Um jornal perguntou aos leitores o que eles desejavam para o ano novo. As respostas mostram o que se passa no coração das pessoas e o que é mais importante para elas. Desejo principalmente que eu tenha saúde e que possa viver sem preocupações e surpresas desagradáveis no ano novo. Por ter muito trabalho, eu gostaria que houvesse mais tempo para fazer aquilo que acaba sendo deixado de lado. Para mim, o que importa somente é o bem-estar da minha família. Outros também falam: espero que não haja guerras, conflitos, quero também tirar umas férias realmente gostosas, desejo sucesso financeiro, sorte no amor e êxito nos estudos, eu também gostaria que houvesse mais alegria neste mundo, desejo que o ano novo seja melhor que o velho, principalmente para os jovens que não encontram emprego e que acabam na criminalidade. Nenhuma das pessoas fizeram referências ao sentido da vida ou a Deus, o Criador. Parece que ninguém se importa realmente com a salvação e com aquilo que a Bíblia ensina. Os desejos são todos terrenos e não levam a consideração a vida futura e a eternidade. As pessoas parecem não perceber como é importante estar reconciliando com Deus. Todos querem viver bem e esperam que o mundo melhore, mas não levam em consideração o maior mandamento: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39. Assim, compreendemos as palavras do pregador Salomão: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do céu. No final de 2013, muitos reconhecerão que nada melhorou, pelo contrário, que as coisas pioraram. E então as pessoas estabelecem novos propósitos que normalmente também não são cumpridos. Como estava certo o salmista ao dizer: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, verso 10. Isso só muda se buscarmos a Deus e ao seu amor. O Salmo 22 é o Salmo da Crucificação, que nos fala da redenção do mundo através de Jesus Cristo, Yeshua. Ele começa com as conhecidas palavras que nosso Senhor pronunciou na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Adiante, em virtude da obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, lemos que no versículo 26, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. A busca do Senhor é o mais importante na vida, é o que nós falamos durante o nosso programa. Procure-o agora mesmo e comece um ano novo diferente com novas perspectivas. Você já tentou vários caminhos na sua vida e nenhum deu certo até hoje. Você não acha que está na hora de buscar um caminho diferente? Se você tentou todos os caminhos, que custa você tentar o caminho de Deus? Pode ter certeza, esse caminho vai dar certo. Em 2013, meu amado e minha amada, você que me ouve agora, busque a Deus, tenha compromisso com Deus, ore todos os dias, comece a observar a palavra de Deus. O ano todo, nós nos sentamos no sofá e ficamos mais vezes com o controle remoto na mão do que com a Bíblia na mão. Damos mais atenção à televisão do que à mensagem de Deus que está na palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós muitas vezes pegamos mais no volante do carro do que na Bíblia. Muitas vezes a gente volta do trabalho para casa porque esquecemos o celular, mas a gente não volta para casa porque esqueceu a Bíblia. Eu creio plenamente que Cristo está mais próximo do que nunca. Jesus está voltando. O Espírito Santo já está trabalhando nas igrejas sobre a volta de Cristo. Está na hora, meu amado. Vamos acordar. Jesus pode voltar agora, amanhã, depois. Nós temos que estar preparados, nós temos que vigiar. Não é tempo de ficar correndo atrás de ter carro importado, ter casa. Buscai a Deus, buscar o seu reino primeiramente. O resto vai ser acrescentado. Deus conhece as nossas necessidades. Seja você católico, seja você evangélico, espírita, budista, não importa a denominação, Deus não vê placa de igreja. Deus quer você ao lado dele. Ele está oferecendo a oportunidade de todos nós termos um compromisso com ele no próximo ano. Ao olhar para um ano que termina, você pode ficar decepcionado consigo mesmo por causa dos fracassos espirituais. Mas olhe para Deus, ele te oferece mais um ano, mais uma oportunidade, um ano novinho, para que eu e você possamos recomeçar a nossa vida, reatar nossos compromissos, nos aproximar mais de Deus. Ao chegar o início deste ano novo, 2013, não pense em recomeçar. Pare de pensar e parta para a ação. Recomece logo com Cristo, dependendo do poder do Espírito Santo durante o ano todo, pelo resto da sua vida. Esse é o ano que você pode pegar para você e transformá-lo de uma forma diferente, que vai ser por toda a vida. Recomece. Deus está te esperando, independente do que você tenha feito. Recomece. Deus está te chamando, independente dos caminhos que você tem seguido. Recomece. Deus está te suplicando, independente das tuas justificativas. Meu amado, fique na paz de Jesus. Feliz 2013, feliz ano novo. Que o Senhor vos abençoe abundantemente. E nós estaremos juntos novamente no próximo ano. Amém.